E aí, internet, tudo beleza? Está começando a segunda edição do Nacionais, o segundo podcast, segundo episódio. E neste episódio nós vamos falar sobre a vida universitária, a vida na faculdade. Para quem não conhece os nossos podcasts, funciona assim. Em uma semana você tem um podcast falando de games e na outra semana nós falamos da vida. O que acontece na vida, de maneira geral. Então eu convido aqui, nós convidamos os nossos amigos e discutimos coisas da vida. E você vai se identificar muito se você já está na faculdade. E se você não está na faculdade, você vai saber como é estar na faculdade. Vocês estão prontos, galera? Estamos, Nerizão! Roda a vinheta! Atenção para o toque de 5 bro. É dois. Brocast, o podcast dos nacionais. Então, vamos começar apresentando a mesa. O Gustavo tá pegando uísque, porque, né, nada melhor do que gravar tomando uísque. Começando a apresentar, então, Gustavo, você vai ser o último com penalidade. Ah, Eduardo Patrício Melo. Quem é você, Eduardo Patrício Melo? E qual a sua relação com a faculdade? Eu sou Eduardo Patrício Melo e eu estou aqui arruinando o microfone de todo mundo, dando eco. Estudante de jornalismo da UFSC também, assim como o Neri e Matheus. E estou na quarta fase agora. É, que o microfone do Eduardo, quando ele entra na conexão, ferra com todo mundo. Guilherme, tem que deixar um silênciozinho, sabe? É, pois é. Guilherme, você, quem é você, cara? Certo, salve jovens, eu sou formado em história, já, ninguém entrou comigo, carteiraço, ninguém entrou comigo e depois abandonou, né, o curso de história pra ir adentrar aí no universo do jornalismo e, bom, acho que... Fala mais então, sobre isso. Na verdade é que eu sou a representante da maconha aqui, então por isso que eu esqueci do que eu ia dizer. É, vai representar a galera de história e falar, tipo, se esse preconceito tem ou não. Humanas em que se faz. É, então, vamos ver aí. Matheus Mognon. E aí, gente, tudo beleza? Eu sou o Matheus, assim como o Neri, estou na oitava fase do jornalismo e hoje tivemos nosso primeiro dia de aula, né? Foi bem louco. Gustavo, não vou te apresentar só de sacanagem. Mentira, Gustavo Salvalágio. Ele não tá! Porra, rapaziada. Eu tô aqui, porra! Eu ia ficar muito puto contigo se eu tivesse te chamado e tu não tivesse. Eu costumo falar muito palavrão. Bom, e aí, galera, eu sou o Gustavo e eu me formei em cinema, sabe? Isso é nesse tudo. Momento, precisamente, eu já defendi o meu TCC, mas eu ainda não colei grau, então é... Eu sou um dos caras da mesa que já está formado. Então é isso aí. Né? Então é isso aí. Então beleza. Ó, eu vou começar perguntando como vocês estão agora nesse período, é o período em que as aulas voltam. Para vocês que já terminaram e para nós, é uma pergunta geral. Como vocês estão sentindo nessa época do ano em que normalmente começam as aulas? Vocês que não começaram, tipo, como vocês estão sentindo, tipo, por não estarem indo às aulas? Tipo, qual é o feeling? E pra vocês que voltaram às aulas recentemente, como é o feeling de estar voltando às aulas? Como vocês estão se sentindo? Então tá, eu começo. Cara, hein? Que estranho. Cara, que estranho. É pesado, cara. Olha, pesado. Percebeu que os dois caras que começaram a falar são os caras que não estão mais na faculdade, né? É porque, tipo, deve estar com várias paradas eu deixei na cabeça. A voz de experiência falar primeiro. Não, mas é que pra mim é diferente, viu? Porque o início das aulas, ele significa também a minha busca por emprego, já que eu sou professor. Então as aulas, né, as vagas de professor substituto aí, de estado, município, elas ficam disponíveis no início do ano letivo. Então é um início pra mim, é de esperança, assim, um momento de esperança. Só uma perguntinha, Gui. Você é professor substituto, você torce pros outros professores se ferrarem pra você ter emprego, assim, ou não? Como que é essa relação? Não, nem sempre é por conta de atestado que os professores precisam de substituto. Às vezes é licença, eles tiram muita licença, na verdade, servidores concursados. Aí rola vagas de ano inteiro, assim, só por conta de licença. Mas, não, não torço. Então você é aquele cara que chega na sala e todo mundo olha pra você e pensa, esse é o substituto. Sim. Então, não, aí o professor entra na sala de aula, tá ligado? Aí todo mundo já começa a olhar assim pra ver qual é desse professor. O primeiro contato que você tem com o professor entrando na sala de aula é sempre muito analítico. Você olha, esse professor é da zoeira? Ele vai soltar piadinha? Ele vai tentar se impor? Aí a galera começa a testar o professor, principalmente demais, quando é no ensino fundamental. O mais malandro, ele, eu vou primeiro. Aí ele, tipo, solta uma piadinha, ele levanta fora de hora quando o professor tá falando. Não é? Gui, tu pode falar um pouco melhor sobre isso, porque tu já teve dos dois lados, sabe? Sim, não, então eles testam muito, cara. Eu sou novinho, né? Eu vou fazer 25 anos esse ano. E eu tenho cara de novinho, assim, eu tenho cara de molequinho. E aí, geralmente, eles comparam com o professor que tá de licença. Ah, porque o professor tal, ele, ai, cara, é muito chato. Eles sempre reclamam, né? Sempre reclamam. Quando tu sai, eles provavelmente vão reclamar de ti pro próximo professor. Não, cara, acho que não. Professor substituto, geralmente, a galera. O professor de substituto, por algum motivo, geralmente é mais de boa, tá ligado? Ah, sim. É porque o professor, eu não tô vinculado, de fato, à instituição, né? Ao colégio. Então, pra mim, eu tô de passagem, né? Eu assino um eu faço um contrato ali, e aí depois, no próximo ano, eu tô dando aula em outra escola. Então, é mais tranquilo, de fato, assim. Tá, entendi. Não quer dizer que você não vá ser profissional, né? Mas, de qualquer forma, claro. Tipo, se sente mais à vontade, porque eu acho que a própria instituição te permite uma certa liberdade, te cobra um pouco menos, sabe? Com certeza. Nossa, ser professor substituto é uma loucura, assim, porque... Primeiro que eles recebem tantos professores diferentes que eles não tem como ficar, né, pegando cada professor e falando, ó, você fez uma coisa na sala de aula que não foi legal. Ou, sei lá, o aluno reclamou de ti. Puta, eles metem o louco. Fala assim, ó, vai e se tu voltar vivo é lucro. E tu, Gustavo, como é que tá se sentindo, cara? Quer desabafar ou vamos pular pra próxima? Eu vou dar uma... sobre como que é, cara, porque assim, por um lado o Gui, tipo, ele vai trabalhar, por outro lado eu sou o único desempregado aqui e é todo mundo, cara, ou fazendo mercado, ou fazendo... Vamos aproveitar o que tu falou e vamos voltar lá no ensino fundamental, já que a gente já meio que tá falando disso. Eu fui descobrir o que era a faculdade, cara, do meio do ensino médio pro final, assim, foi tudo muito rápido. Porque eu lembro que quando eu tava na oitava série, uma professora de educação física minha, no final, assim, do ano, ela chegou pra mim: ai, Neri, tu é um menino tão bom, por que que tu não se inscreve pra bolsa no Colégio Catarinense, que é um dos colégios mais caros aqui de Floripa. Meu Colégio Catarinense, me inscrever pra quê? Eu vou precisar estudar quando terminar a oitava série. Porque eu não sabia, minhas irmãs estavam em casa. E aí eu acho que elas iam começar a estudar e tal. E aí eu não manjava direito o que elas faziam, elas estão no segundo grau. Mas o que é isso? Caguei. E aí, pá, meu pai correu atrás da papelada, bum. Entrei no ensino médio, biologia e física, química, o caralho. Que porra é essa? Entendeu? Sabe, eu entrei muito assim, infelizmente eu não tive tanta preparação e cheguei assim. Então, eu tenho certeza que tem uma galera que tá ouvindo a gente que tá nessa, sabe? Que não sabe direito o que é faculdade. Como é que a gente pode explicar pra quem não sabe o que é faculdade, o que é faculdade? Cara, a faculdade é um ensino médio, só que pior. Nossa. Só que você se pode mais. A faculdade é uma festa que tu não foi convidado, mas tu tem que ir. E ela começa estranha, fica legal, aí depois ela fica estranha de novo. Aquela festa que, tipo... É aquela festa que, tipo, não foi você que convidou as pessoas, mas outra pessoa convidou as pessoas e... É aquela festa que tu chega, tem um ponto de tu conhecer... Depois de tu conhecer as pessoas a primeira vez começa e passar da etapa de apresentações... Então, aí depois que passa a etapa das apresentações, aí tipo a galera começa a dizer, beleza. Aí lá pela metade da festa acabou o álcool e todo mundo tá preso. Tem que poder beber mais. Não, e aí virou um Big Brother Brasil, todo mundo começa a ficar super puto. Ai, todo mundo tá preso. Nossa, eu entrei. E na metade da festa a galera começa a sair pra outras festas e você nunca mais tem contato com aquelas pessoas. E a Exato. Festa, a pior festa que você pode ir é uma festa que você não quer ir de maneira alguma e que você está indo total por obrigação. Quando eu entrei na festa chamada jornalismo, eu entrei muito mais feliz. Eu me candidatei a um convite de uma festa chamada História. e conheci o Guilherme lá. O Guilherme que tá falando com vocês e que se formou, seguiu a vida dele. Mas eu entrei lá sem saber o que queria, galera. E isso é uma das coisas que eu não recomendo, sabe? Se você... Bom, eu testei e acabei descobrindo que eu não gostava. Então, de certa forma, foi bom. Mas eu já tinha aqui algumas coisas em mente que eu deveria ter seguido, sabe? Então, escute o seu coração. Faça o que te faz feliz, cara. Sabe, eu acho que esse é um dos conselhos que eu posso dar sobre faculdade. Porque quando eu entrei no jornalismo... Eu entrei na festa que eu queria, cara. Eu entrei muito feliz, sabe? Eu não tive muito esse feeling que o Gustavo tá falando, sabe? Quando eu já cheguei com os dois pés assim e... Puxa vida, cara, é aqui que eu queria estar. Tipo, eu saí de uma festa chata e entrei numa festa muito massa, com uma galera muito massa, sabe? Então. Mas é que nem ele, tu já tinha feito uma outra faculdade, né, cara? Tipo, tu começou a história, certo? Sim. Eu nunca tive... Esse é o primeiro ano na minha vida, cara, que eu não vou estar indo pra algum tipo de aula, porque... Assim que eu me formei no terceirão, no terceiro médio do ensino... No terceiro médio. Já foi... É boa, né? Assim que eu me formei no terceirão, eu fui direto já pra faculdade, já no seguinte. É, sabe? Aí eu tive essa, eu tive isso que tu acabou de descrever agora, que é tipo, tu sai de uma festa chata e entra numa festa massa. Só que o cinema é uma coisa completamente maluca. Uma coisa que eu... Mas eu interrompi, o Dudu ia falar uma coisa, eu interrompi fala, ali. Fala, Du. Eu não ia falar nada, não. Boa, valeu Alex. Procura, a galera que tá ouvindo, procura aí o repórter Alex, vai entender o que eu tô falando. Uma coisa que eu escuto falar de alguns amigos e é que na faculdade, algo que é bem recorrente, é que não aconteceu comigo, cara, mas o que dizem é o seguinte: na faculdade, já que ninguém te conhece, você tá vindo do ensino médio, você pode ser a pessoa que você quiser. Então, é como se você começasse um jogo novo, uma história nova, uma página em branco. Então, tem gente que aproveita muito... Deu um reboot. Tipo, isso, dá um reboot pra, tipo, mudar, tá ligado? Tipo, pra ser... Exato. E você também tem a sua imagem dissociada de quem você era, porque, querendo ou não, a gente acaba mudando, né? Aí você tá mais certo do que você quer. Então, as decisões que você toma a partir da faculdade estão mais desvinculadas dos seus pais. E, nesse sentido, faz bastante sentido. Eu acho que também, às vezes, tu não tá em casa, tu não tá na cidade que tu nasceu também, dependendo, né? Sim, é muita loucura. É, o Eduardo aqui é o único que ficou em casa. Tá, isso é um silêncio, assim, tipo... Que foi? Foi só falar e tu não terminou? Não! É, você não terminou de falar. Não, eu terminei de falar, O Eduardo foi o único que, né, não saiu de casa. Ah, tá. Eu senti um pouco de julgamento aí, na verdade. Eu acho meio errado, foi, assim, tipo, também. Tipo, uma piadinha, tá ligado? É que eu falo, vocês falam pouquíssimo, gente. Eu acho que, cara, cada um tem uma situação, sabe? Total. E morar sozinho, assim, na universidade, às vezes é meio que jogar no hard, sabe? Às vezes não... Às vezes... Pra qualquer um. Às vezes, se você tem a oportunidade de jogar no Easy, joga no Easy, que é garantido, tá ligado? É, no Easy você pode fazer várias coisas que você não consegue fazer no Hard. Tipo, no Easy você consegue matar muito mais desafios, tá ligado? Pois é. Só que no Hard você acaba matando chefões maiores, olha aí. E a recompensa é maior, você ganha como retorno mais experiência. Exatamente. Resumindo, pode ser que dê no mesmo, depende do que você está buscando, entendeu? Não quer dizer que vai funcionar melhor para você sair de casa. Agora, Gustavo, por exemplo, veio de outro estado. Outro estado não, desculpa. De outra cidade. Qual foi a experiência de sair da cidade? Eu morei com meus pais até metade da faculdade. Às vezes outro estado também, né? Cara, para mim sair de casa foi ótimo, para ser bem franco. Tipo, eu sou Blumenau, eu sou de Blumenau, né, pros nossos ouvintes. Se tu vem de uma cidade pequena e tu vai pra uma cidade maior... Blumenau, Santa Catarina. Tava conhecendo pessoas que tu jamais... O que foi? É Blumenau, Santa Catarina, só pra, né? É, Blumenau, Santa Catarina, é isso aí. Tu vem de uma cidade pequena e tu vai pra uma cidade maior, é completamente... Você conhece pessoas que você nunca conheceria antes. Querendo ou não, você vai ampliar teus horizontes, sabe... eu aprendi coisa pra caralho e uma coisa que acontece é que tu sofre pra caramba, sabe? Tu sofre muito, tu sofre solidão, é claro, e E tu vai ver que assim, depois que tu passou por isso, fica melhor, tu consegue, não fica mais fácil. Nunca vai ficar mais fácil, mas tu vai aprender a lidar com as coisas. Cara, não, assim, vai... desculpa de cortar, cara, mas é que pô, isso que tu falou é muito real. Eu vou falar pra reforçar, assim, mesmo eu saindo de casa e vindo morar numa cidade que não é tão longe, cara, rola isso, sabe? Tipo, essa solidão, essa tipo, rola uma dorzinha que tu tem que, tipo, aguentar até que ela passe, mesmo sem tu saber que ela vai passar, tipo, tu só tem que aguentar, sabe? E é interessante tu falar isso, tipo, pra galera que tem medo de sair de casa e precisa, acha que precisa, mas tem medo, mano, se taca e aguenta firme, que uma hora alivia, tu pega a manha e vai voltar. As pessoas têm medo de descobrir o quanto elas conseguem aguentar, sabe? E as pessoas conseguem aguentar, vale a pena, sabe? Vai ser difícil? Vai sofrer? Vai, mas, ei, se alguém tiver ouvido esse podcast e for muito jovem, saiba que ser adulto é uma coisa muito solitária. E tu vai aprender a lidar com a situação. Não tem outro jeito. Voltando pra parte de sair de casa pra fazer faculdade, eu sou a prova viva de que essa parada é assustadora pra caramba, mas no final pode dar frutos incríveis, sabe? Minha história acho que é meio parecida com a do Gustavo, só que mais hardcore. Porque eu saí de Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul, que é um município muito pequeno. Eu morava no interior ainda. E eu vim pra Floripa quando eu tinha uns Mateus 16 não ainda. Não, Matheus... Não, gente, assim, eu já fui na casa do Matheus. Cara, era tipo assim... A gente juntou a família. Eu e o Matheus, a gente é muito amigo. Então, tipo... E nossos pais viraram amigos depois que a gente... Sim. Sabe? Tipo, muito louco. Os pais deles estão combinando de vir pra cá... E, então, isso é outra coisa legal da faculdade, né? Só deixa eu terminar aqui o raciocínio antes de o Matheus voltar pra história. E, cara, o Matheus mora, tipo, no mato, assim, sabe? A 25 mil quilômetros do mato e não da cidade. Porque o mato fica a mais 25 mil quilômetros da cidade. Nossa, Thiago. Pois é, esse é um... É uma consequência até disso, porque eu e minha família vivíamos muito longe, assim, de pessoas como a família do Neri. Que a minha família e a família do Neri tem muita coisa em comum, muita coisa mesmo. Só que eles vivem em mundos totalmente separados, né? E essa minha ousadia de vir tentar as coisas em Floripa foi que uniu isso. É bem legal. Mas voltando pra antes, eu vim pra Florianópolis quando eu tinha uns 16 e eu nem sabia o que era faculdade. Eu acho que muita gente passa por isso, assim, porque... Você cresce com as pessoas dizendo, não, tu tem que fazer o colégio aí, tem que fazer uma faculdade depois, porque é isso aí, tu tem que fazer, sabe? Tipo, é mercado de trabalho, tu tem que fazer e tal. E eu vim pra cá, o meu primo que estudava história aqui na UFSC, ele fez eu vir pra cá, porque ele disse que eu tinha que passar na UFSC e tinha que fazer faculdade. E aí, como eu gostaria de tentar algo diferente, eu acabei vindo. E foi muito tenso, assim, porque eu vim antes do vestibular, eu fiz o terceirão aqui também. Então eu abandonei meus amigos, eu deixei minha família e eu joguei tudo pro lado um pouco pra tentar isso, sabe? Mas você consegue criar uma defesa pra continuar assim, se tu começa a pensar nas coisas que tu pode realizar, sabe? Porque o mundo é muito vasto e existem várias possibilidades. Então, se tiver difícil, só vai, sabe? Segue em frente, porque se tu parar, com certeza pode ser bem pior, sabe? E eu tenho algo a dizer a quem quer sair, mas tem medo e segura. Assim, eu demorei muito, ao meu ver, pra sair de casa. Eu saí faz 2 anos, ou 1 ano e meio só, e eu tenho 25 anos. E eu tenho muito esse espírito de liberdade, então... Eu ficava com muito medo e, tipo, nessa de, tipo, eu não preciso. Só que, cara, eu saí numa hora boa, mas se você tem esse espírito e quer fazer isso, faça. Porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender e, nossa, tua mente, assim, vai se expandir. Teu mundo vai ser outro, você vai se libertar, sabe? Vai ser incrível. Sim, é só tu comparar com quem decidi ficar em casa, assim, quando eu volto pra Blumenau e eu vejo as pessoas com quem eu estudei, o choque é bastante grande, é, porque querendo ou não, muda. É, então, muito louco. O Matheus pode dizer isso também, porque, cara, é muito louco, tipo, tu vê, muda a tua cabeça, você pensa de outra maneira, sabe? E, sei lá, eu sei que eu nunca, eu não quero voltar pra Blumenau e eu vou chutar que o Matheus também não quer voltar pra Lagoa Vermelha, sabe? Lagoa Vermelha, né? Isso, cara, é que pra mim é assim, eu vejo que as pessoas são muito diferentes do que eu, muitas acabaram, sei lá, tomando decisões que eu considero erradas, mas as pessoas estão felizes também, sabe? Eu acho que são caminhos diferentes da vida, mas tipo, se você ouvinte tem uma, como o Neri disse, um espírito mais aventureiro, tu quer descobrir coisas novas, e aparecer uma oportunidade, não deixe de aproveitar, porque você tá com medo de não sair de casa, de não conhecer um lugar novo, sabe? Mas... tipo, não deixe isso te segurar, porque... tá, então isso é isso, sabe? Tipo, Eduardo, tá aí? Tá vivo? Porque o Eduardo vive caindo. É, eu acho que... Tô aqui. Ah, tá. Aí... cara, então, assim, ó, a gente já meio que deu o nosso parecer sobre sair de casa. O Gui não falou... não sei porquê. Uma moto. Valeu pela resposta. Eduardo, sua relação em casa. Tipo, tu pensa em sair em casa? Tipo, tu pensa em sair de casa só quando for casar? Ou, tipo, qual é a tua visão disso? Now the world. Now the world don't move. Eu acho que o Eduardo caiu de novo, gente. Como assim? Ah, você falou comigo, Ney? Caraca, tá uma sacanagem. Isso é uma sacanagem. Cara, é porque tá travando tudo aqui. A voz de vocês tá travando toda hora. Por isso que eu não tô comentando, sabe? Porque eu não consigo pegar nenhuma ideia inteira. Então, a minha... só... pra mim também tá vindo travado um pouco, assim. Cara, então acho que vamos fazer por tempo, assim. Mim, tipo, velho. Eduardo, responde. E aí depois o Gui responde. Ah, não. É o jeito, cara. Eduardo, sair de casa. Então, sair de casa, por enquanto, não é uma... quer dizer, talvez seja uma opção, mas... eu ainda não vi a necessidade total disso. Ainda os prós de voltar pra casa são maiores do que os contras. E, sei lá, cara, eu com certeza queria uma hora sair de casa, porque tem muita gente que passa por essa experiência bem mais cedo, como o caso do Matheus, que, pô, veio garoto pra cá. Não sabia quase nada da vida e vim morar sozinho, então eu quero passar por essa experiência, sei lá, antes de me formar, com certeza. Porque eu vejo isso, pô, eu estagiei ali na rádio lá da UFSC, lá perto, que é bem onde fica perto das salas de aulas dos calouros, e eu ouvi muita história de calouro que veio e não tinha... foi muito, muito engraçado o cara que chegou e falou assim, então, eu cheguei no primeiro dia, cheguei lá na casa onde ele tava com outros caras e eu deitei na cama e só quando eu deitei na cama que eu me lembrei, putz, eu não comi. E aí o cara foi muito doido porque ele, sabe, ele ficou explicando isso de uma forma muito natural, assim, ai, eu me esqueci que eu não tinha jantado ainda. E aí ainda bem que eu tinha dinheiro na carteira, eu fui lá comer alguma coisa, porque é realmente essa experiência de, não, você não tem mais comida na mesa, você não sabe de onde vai vir a sua comida, sua próxima refeição. Sabe, lavar as próprias roupas, tudo isso, eu acho que todo mundo tem que passar pelo menos uma vez na faculdade. Então, assim, eu acho que a gente tem perfis bem diferentes, cada um aqui. Eu acho que o meu perfil se assemelha mais ao do Gustavo. Mas sem entrar em detalhes, assim, mudando um pouco de assunto, porque eu acho que merece um podcast pra falar só sobre a vida adulta, sabe? Ou como é morando sozinho, né? Morando sozinho, porque tem muita coisa pra falar sobre isso. Isso é verdade. Agora, a gente não pode esquecer que antes de entrar na faculdade, Teve um período da nossa vida em que, caralho, eu tenho que entrar na faculdade, cara! Sabe? Em que a gente era muito cobrado pra entrar na faculdade. De nós, dos nossos pais e de toda a nossa o família. O seu primo já tá... Sim, todo terceirão é isso. Você tem que fazer o vestibular, você tem que estudar. Já passou no concurso público e tá ganhando já 9 mil por mês. 9 mil por mês. Não, você viu que seu primo, você viu que seu primo já tá ganhando 20 mil por mês? E você? Quanto que tu vai fazer aquele concurso? Ele tá casado, lá, ele tem um carro bem da hora também. Não, o próprio carro. Mas tá, eu acho que isso aí também viu, ele tá parou, ele se casou com uma moça decente, ele já relaxou. Ele deu a primeira entrada na casa dele. Quando que você vai achar uma menina legal, Gustavo, e vai relaxar? Não fica só assim no celular. Direito, né? Engenharia? As pessoas medicina. Nem sabem que existem vários tipos de engenharia. Engenharia, medicina, qualquer outro curso, não, Não, você viu, o Edson se formou em administração, ele tá trabalhando agora lá na firma com o pai dele. Nossa, o Edson é um chato, assim. Nossa, é horrível. Cara, muito chato, tá ligado? Fala, não, eu, foi muito bom que eu trabalhei numa... Eu estagiei quando tava terminando o ensino médio, e o meu chefe era cara da engenharia, não sei o que, transformado na França, não sei o que lá. Ele era um cara gente boa, mas ele chegou assim pra mim, né? Eu falei que queria fazer jornalismo, ele... Olha, você tem que, assim, optar pela, vamos dizer assim, pela trindade, né? Engenharia, medicina... Pela trindade. Ou direito. E ele assim, né? Mas se você quiser fazer jornalismo, então primeiro faz uma dessas, depois faz jornalismo. Caralho, que... Oh, mas claro, esse é um tipo de coisa jornalismo porque eu quero que eu matar. Sempre passo como historiador, cara, que as pessoas sempre falam, ah, você é formado em história? Ah, que legal, depois de terminar o meu curso, eu vou fazer, porque eu gosto muito. É sempre assim, nossa, é sempre cara, essa merda, sabe? Não, mas eles falam isso pra jornalismo também. Isso pra... Mas nossa, o que eu já ouvi isso pra cinema, cara? Nossa, cara, tu é mais lascado aqui. Certeza. Meu Deus. Eu acho que o pessoal do jornalismo é mais lascado porque a nossa profissão não exige nem diploma. Então, é complicado. É, só pô, que... A profissão de historiador não é regulamentada, cara. Não existe profissão de historiador. Eu não sou nenhuma profissão, cara. Eu só posso ser professor. Eu não sou uma profissão, profissão. Eu não sou uma profissão. Olha, gente, então não façam faculdade, tá? Pra fechar o programa, tá ligado? Façam uma trindade. Se possível, herdem uma fortuna. Gustavo, tá com a música. Eu recomendo essa. A música tá preparada aqui? Toca. Então tá, galera. Esse foi o podcast. É isso aí. Falou, faça a faculdade. Escolha a trindade e seja feliz. Não, brincadeira, vai. É que as pessoas elas têm essa maluquice de que elas acham que quando você se forma em direito ou alguma engenharia ou em medicina, você ganha o seu diploma e uma maleta com R$1 milhão. E, sei lá, passe livre pra fazer qualquer coisa não, na sua vida. E é assim, ó, você sim, termina a faculdade e deu, você é homem feito, você pode casar, ter 3 filhos e ganhar 10 mil. Tá ligado? A galera que se forma... Se você se formou em direito e termina a faculdade... Boa sorte! Não, você se formou em direito, tá esperando aí abrir uma vaga e tal. Agora, se você se formou em jornalismo e tá sem emprego, rapaz... Olha só, falando sobre direito, mano, não, por um lado, não. Tipo... Pois assim, o meu pai, ele veio da roça, sabe? E ele queria fazer direito sempre, e o meu avô falava, olha, filho, tem um advogado por esquina. Então, até mesmo... Uma vez que você se forma em direito, tu tem aí prova da OAB. Aí tu tem que... acha qual é a tua área que tu vai advogar. Aí, tal área. Assim, por exemplo, assim, o meu pai, se eu fizesse direito, meu pai fala assim, Gustavo, não faça crime, advogado, não seja advogado, advogado criminal. Seja, tipo, advogado empresarial, alguma coisa assim, porque é o que dá mais dinheiro. Então, toda profissão tem isso, eu acho, sabe? A única profissão que eu tenho é medicina, porque pessoas sempre vão precisar de médicos. E, literalmente, você sai do curso trabalhando. Sim, tá. Você sai do curso já. Olha só, eu acho que cabe uma linha de raciocínio que eu vou entrar agora e que explica bastante esse lance de profissão e a geração que a gente vive e o que a gente escuta dos nossos pais. Pra quem não sabe, nós somos, né, os millennials aí, né? Tipo, a geração que veio ali depois da década de... final da década de 80 e começo da 90, né? Essa galera que tá nascendo, tipo, com um espírito diferente... da que viveu tempos a geração anterior, que são basicamente os nossos pais e quem veio antes. Antes, os nossos pais, essa galera, eles eram muito mais fodidos. Em questão de trabalho, de condições de trabalho, de emprego, da maneira como eles viviam, a acessibilidade, tudo era muito complicado e eles pensavam muito em sobrevivência. Falando dos meus pais e dos meus avós, eles não planejaram os filhos de maneira alguma, não que todos os filhos do meu pai tenham sido planejados ou que todos hoje sejam planejados, mas o lance é que a minha avó teve 11. Filhos moravam, tipo, perto do mangue e boa parte vinha da pesca, tipo, trabalhavam como pedreiro e tinha que sustentar todo mundo. Então, para eles, o dinheiro e o trabalho eram uma coisa muito associada à sobrevivência. Eles não tinham tempo para viver aprendendo um instrumento musical e se dedicando a isso, porque não ia sustentar, realmente não ia sustentar, sabe? Se eles se dedicam... E é por isso que essa geração valoriza tanto um diploma e por isso que a gente cresceu com essa ideia de que um diploma vai salvar a gente. Né? Porque nessa época um diploma era muito difícil, muito mais difícil de conseguir. Quem conseguia realmente tinha um destaque, né, de financeiro, sim, né, social até, né? E para eles é muito difícil entender que, pai, eu quero fazer artes cênicas porque eu amo. Eu quero fazer música porque eu amo. Porque eu caguei se você ama, você tem que sustentar a sua família. Que família? Eu nem sei se eu quero ter filho, sabe? Então, são pensamentos diferentes. Hoje que a gente já tem uma base, a gente tem outras possibilidades, sabe? A gente talvez consiga se sustentar porque a gente não vai ter 11 filhos. A gente quer escolher as coisas. Eu acho que esse fator ele ajuda um pouco a se sustentar, né? Um pouco melhor. Não ter 11 filhos, né? Pegar o meu salário e dividir por 11, cara. Então, galera que tá ouvindo o podcast, outra não dica importante do podcast, não tem 11 filhos. Ou planejem muito, sabe? Assim, ó, e aí entra em outro ponto que, cara, você quer fazer direito? Você gosta de direito? Você acha que vai ser um bom profissional? Acho que hoje nós temos profissionais melhores, sim. Profissionais melhores do que antes, porque os profissionais que tem hoje, em cada área, é mais vocacionado. A galera escolheu coisas que gostam e se dedicam mais, portanto, acabam se aprofundando mais e sendo profissionais mais felizes. É, sim, com certeza, mas ainda tem as pessoas que realmente são quase praticamente obrigadas pelos pais a fazer esses cursos, né? A cursar essa trindade aí. A gente com certeza vai ter ouvintes que, sabe, que os pais realmente acima do... Ah, filho, eu queria que você fizesse um curso assim. Não, vai ser... Tem alguns pais ainda hoje que ainda vão... Não, você vai fazer isso. Então, eu acho que é interessante deixar que praticamente todo mundo aqui fez, sabe, surgiu esse desejo de fazer o curso que a gente acabou entrando. Então, eu acho que isso não pode se perder. Por mais que... pressões externas, posso querer que você faça outro curso, acho que isso não pode se perder, que é o que você quer fazer de fato. Eu uma vez conversei com o Neri sobre toda essa coisa de querer fazer o que gosta e a gente chegou numa conclusão de que o seu sucesso, tanto profissional e pessoal, na profissão que você escolheu, ele vai ser exponencial uma vez que você está fazendo o que você ama, porque aquilo nunca vai ser realmente um fardo na sua vida. Você vai estar fazendo aquilo com gosto, portanto, o seu sucesso tende a crescer muito mais, né? Nossa, cara, isso é muito real, assim, pra mim. Eu levo pra minha vida. Eu já virei noites editando vídeo, eu já virei noite programando jogos. Eu não viraria noite lendo livro de direito, sabe? Eu tenho 15 anos e já vou ser técnica em automação com CREA. Eu também. É questão de... uma espécie de impulso inicial, sabe? Não é bem uma paixão. Paixão é uma coisa fugidia, sabe? Paixão é uma coisa que desaparece. É uma ambição, uma vontade que tu não sabe de onde ir. Pois é, eu... E tem outro ponto também que na faculdade me surpreendeu, assim, um pouco, que é... Na faculdade, mesmo que tu pegue um curso que você gosta, vão ter aulas que serão horríveis e você não vai gostar. Vai ter muito isso. Então, pega algo que você gosta, porque pelo menos terão áreas que você vai ter afinidade, vai te estimular a continuar também. Porque imagina, sei lá, se tu é um cara da artes cênicas e cai num direito e você não gosta de todas as aulas. Nossa, sabe? Bem mais difícil manter esse estímulo vivo. Que quando eu saí do fundamental, tipo, eu nunca fui um aluno exemplar, sabe? Sempre fui um aluno médio ali, nunca fui o cara, tal. E quando eu entrei no jornalismo e comecei a, sabe, fazer matéria de TV, de foto, de rádio, sabe, hoje minhas notas, elas são boas, assim, são notas boas. E isso não foi algo do tipo, eu tenho que estudar porque tem prova amanhã e meu Deus do céu. Não, eu fiz tudo, sabe, do coração, sabe, eu fiz fazendo, porque eu simplesmente queria fazer, eu gostava. E o resultado disso foram notas boas, eu nem percebi isso, porque eu simplesmente estava fazendo algo que eu queria. Acho que uma outra coisa que te move bastante, né, dentro do curso ou dentro da área profissional que tu deseja seguir, isso fala mais por mim, né? Eu acho que a importância que tu consegue observar dessa profissão, dessa função, dentro da sociedade. Porque eu como professor, eu compreendo muito a importância, né, dos professores de diversas disciplinas, né, para a construção de... Para auxiliar a construção de novos cidadãos, né? Auxiliar as crianças a terem mais senso crítico. Bom, e tudo isso que a gente... Que todo mundo gosta de falar, mas ninguém gosta de defender. Mas eu acho que isso é o que me move mais, assim. Quando eu iniciei o curso, todo mundo que inicia o curso de história, na verdade, né? Todo mundo acha, ah, eu quero ser pesquisador, eu quero ser igual o Indiana Jones, meter o louco e lá roubar uns artefatos. Tem um chicote, e levar, né, mano? Ter um chicote, né? E brincado com o cálice sagrado. Mas é assim, mas... Em vez de ganhar um chapéu e como é que é, o canudo ganha um chicote e um chicotinho. Pô, tu. Esse aqui? Pô, nega. Agora que a gente foi falar da boca. Cara, tem 19 segundos. Negui, eu tenho saudade das aulas que tu participava lá comigo ainda. A gente. Quando isso aí virou meme, a gente. Peraí. Não, peraí. Cara. Tão sentindo esse momento. Acabei de dar um intervalo. Olha só, a galera tá loucando, velho. Todo mundo dispersando, meu. Da sala de aula, tu saía no... Até o professor tá na vida. Isso, o professor volta pra sala, a galera continua falando, caralho. Tá, agora até perdi o fio da meada, viu? Vocês desconcentram, cara, velho. Ah, tá, aproveitando que todo mundo aqui já passou na faculdade, né? Passou no vestibular. Dicas para passar no vestibular. Isso, na real, quem tá fazendo pré-vestibular tá louco, assim, né? Porque, tipo, indica do céu, da terra, do pai, da mãe que nunca fizeram vestibular, da avó, de todo mundo, né? Mas a gente já passou, acho que a opinião mais importante é nossa. Cara, estuda. Pega. É... Dicas. Pô, não tem muito não, mas acho que mais do que estudar é... Fica tranquilo, fica calmo. Exato. Porque eu acho que tu criou uma espécie de mercado bizarro aqui no Brasil... De tipo, de cursinho e não sei o quê. E tudo gira em torno do vestibular. A pressão em cima da galera é gigantesca. A gente sabe, por exemplo, da história, por exemplo, várias histórias no Japão, onde o guri não passa na prova, não sei o quê, e se mata. O grande problema disso é. Cara, isso é tão delicado, né? Mas é que assim, tem dois lados. Tem dois lados que pra mim são gritantes. A pessoa que sabe e que sente que apesar de esse momento ser importante pra vida dela e pra vida de muitas pessoas, ela sabe que a vida é muito maior e que ano que vem ela vai poder tentar de novo, sabe? E ela não vai cometer esse erro. Ou ela percebe o quão pequeno é aquele momento se comparado à vida toda. Tipo, você estudou um ano inteiro, mas você estudou só um ano. É, mas a pessoa não pensa, ah, eu tenho que ver ano que vem. A pessoa pensa, eu perdi o ano. Exato, mas o que eu tô falando serve como um alívio pra quem também se cobra demais pra um vestibular. Porque eu fiz, cara, eu passei pra história de primeira, mas eu nem queria história. E aí depois eu fiquei um ano parado sem fazer nada. Na época, tipo, a minha sogra pirou, sabe? Tipo, queria que a minha namorada terminasse comigo. Aí no outro ano, eu pirei assim, mano, foi tanta nóia das pessoas me cobrando, eu pensei, tá, beleza, vou fazer direito, fazer o que vocês querem. Mas ao mesmo tempo foi meio que provar pra mim que eu não queria. E aí eu não passei. E aí no outro ano eu decidi fazer jornalismo e, tipo, adivinha, deu certo, sabe? Eu passei, tipo, numa colocação boa e respirando porque eu tinha estudado tanto tempo. E no final das contas, ter me cobrado, tipo, ajudou a me dedicar. Só que. Não... É, mas tem o equilíbrio, né? É, tem que ter o equilíbrio, mas. Entendeu? É, a questão de achar o equilíbrio. É. Você sabe que é importante, mas não se mate por causa disso. Então, sabe? É isso que eu vejo. Tipo, tem esse desequilíbrio. É, tem gente que, tipo, leva total zoeira e foda-se. E tem gente que não percebe que isso é. Não é tão. Você não precisa se matar por isso, sabe? Você é novo. Que eles são jovens, né, cara? É, exato. Ainda. Esse é um outro agravante, sabe? Porque, tipo, é uma fase tão... Cara, aí coloca-se uma importância tão grande no vestibular e aí você é jovem. De que nesse momento da tua vida você tem que decidir tudo que você vai fazer isso. Pro resto da vida. Isso é uma coisa, isso é um erro gravíssimo, isso é uma pressão desnecessária. E, no fim das contas, a gente aqui, né, o tema do programa é faculdade, né, a nossa trajetória e a experiência que a gente teve. Mas, cara, se não quiser fazer faculdade também, é ok. É, cara. Acho que é legal colocar essa mensagem aqui que fazer faculdade é muito legal, engrandece a gente de várias maneiras, mas tomar outros caminhos não é errado, é só uma outra opção. I know what you're thinking. How the heck does a 52-year-old, over-the-hill, milkshake machine salesman build a fast food empire with 1,600 restaurants at an annual revenue of $700 million? One word. Persistence. Tá, então, gente, eu vi um filme há pouco tempo atrás, Fome de Poder, com o cara do Michael Keaton. E ele repete várias vezes no filme. É o filme sobre a vida do cara que fundou, que criou o McDonald's que a gente conhece hoje. E ele fica repetindo meio que uma frase de autoajuda, várias partes do filme. E não me lembro mais ou menos exatamente como que era, mas era mais ou menos assim. É, seja uma pessoa esforçada, se esforce. Talento é uma coisa, genialidade é uma coisa, mas não há nada mais comum do que talentosos que, sabe, que são esquecidos, que não ganham nada da vida. Não há nada mais comum que pessoas geniais que simplesmente foram esquecidos por todo mundo. Mas o esforço, ele sempre vai ser recompensado, sabe? O esforço é a parada mais forte que você pode tirar de você. Eu acho essa frase interessante porque, sabe, no fim das contas, como a gente tá falando aqui, você não precisa também ter a vocação e fazer uma faculdade e, sabe, basta que você seja determinado, entendeu? É. Então, já que tá nessa vibe de indicar filmes aí, ó, pra quem não quer fazer faculdade, pode ver o filme Into the Wild. Aí, ó, veja o filme Into the Wild, ou Na Natureza Selvagem, do diretor Champagne. Que é de um rapaz, não sei se todo mundo aqui já viu, mas é de um rapaz que ele decidiu se afastar da sociedade, né? E ele decidiu, depois dos exames dele, assim, acho que da... Exames que eu digo, exame de admissão, de faculdade, acho. Não sei se ele terminou o ensino médio ou se ele terminou a faculdade, mas ele terminou os estudos, que é o que os pais dele exigiam dele, e aí falou, ah, agora eu vou seguir minha vida. E ele meteu o louco e saiu aí pra tentar viver sendo autossuficiente, né? Caçando próprio alimento, plantando próprio alimento, fazendo tudo, assim, meio um Tomb Raider. É, Into the Woods? Into the Wild. Into the Wild. É, na natureza selvagem. Então muito bom, sim. É, só alguns pontos que eu tenho que falar. É, primeiro, Sociedade dos Poetas Mortos, que fala desse lance de vocação e você não poder fazer a faculdade que você quer ou seguir a carreira que você quer por causa de preconceito, porque seus pais não querem, enfim. É... Depois, o outro ponto, eu esqueci. Olha aí. Ô, da hora, eu também quero, sabe, sugerir um filme. Boa, vai. Tá, indica um filme enquanto eu lembro aqui o que era pra falar. É, eu quero sugerir a galera ver Debi & Lóide, porque é muito engraçado. Falando sério, sobre faculdade. Vocês vão achar engraçado o filme que eu vou sugerir, mas eu vou sugerir aquela animação da Pixar, Universidade dos Monstros. Ah, da hora. Boa, que é a turma é a galera do Monstros S.A., né? Só que na faculdade. A história, quem viu o filme sabe, é o monstrinho que quer ser assustador. E ele não é assustador. E ele nunca vai ser assustador. Isso não vai acontecer. Mas ele descobre o talento dele. No fim das contas, tu quer saber o que é a faculdade? É, você vai descobrir quem você é, com sorte, eu espero. você vai entender o que tu pode e o que tu não pode fazer, o que tu sabe e o que tu não sabe fazer. E uma vez que você aceita essas coisas, aceita, porque aceitar, tipo, aceitar as tuas habilidades é também aceitar as tuas limitações. Desde a primeira hora de dormir, as crianças de todo o mundo sabem que existem monstros escondidos em seus armários. Mas o que elas não sabem é que esses monstros nem sempre foram tão assustadores. Não posso ir pra aula. Não tô com roupa nenhuma. Eles tiveram que ir pra universidade antes. Tá, então, para encerrar o podcast, assim, não deu pra cobrir um monte de coisas que acontecem na faculdade, é só, assim, um papo por cima, né, pra dar algumas dicas e tal. É, a gente provavelmente vai ter que ter um podcast pra falar histórias de faculdade, que aí a gente conta as loucuras que rolam. A faculdade American Pie, assim, pra falar as coisas que rolam. E aí a gente até pode colocar, botar algum efeito na nossa voz pra esconder a identidade de cada um aqui, porque o negócio vai ser louco. Esse podcast já vai estar no ar, as pessoas não sabem que sou a gente de qualquer maneira. Não vão saber quem é quem, né? Não, mas aí, pô, você já tem ciência desse podcast, aí você... Enfim, Gustavo, inteligência. Tá, foda-se. Vai. Dica da semana! Galera, então assim, ó, pra acabar esse podcast, a dica desse podcast, pra quem não sabe, todo podcast a gente termina com uma dica. A dica que eu gostaria que vocês dessem agora é pra vocês do passado. Se vocês pudessem voltar no passado, lá, pouco antes de vocês passarem no vestibular, o que vocês diriam pra vocês como dica? Matheus do passado, compre Bitcoin. Essa foi boa. Parabéns, bro. Mais alguém? Eduardo do passado, por mais que as circunstâncias sejam contrárias, cara... Faça a faculdade. É uma das melhores experiências que você vai passar na vida. Olha, profundo. E não limitou... Eu do passado, o Guilherme do passado, aquele menino jovem. Aquele menino jovem. Eu falo assim, ó, não se preocupa nesse primeiro ano aí, ó, que tá uma merda, mas vai melhorar. Gustavo. Ah, meu Deus, o que eu falei pro Gustavo do passado, cara? Tem que escolher só uma, tem tantas coisas que eu poderia falar pro Gustavo do passado. Cara, eu não falaria pra eu não fazer, pra eu não cometer os erros que eu cometi, porque foi importante eu cometer os erros que eu cometi pra aprender o que eu sei hoje. Eu diria só, comece a andar de bicicleta mais cedo. Massa, cara. Olha aí, ó. Porra, cara, que legal de dizer isso. Os outros erros que eu cometi foram importantes pra mim. Ah, pra molecadinha que tá ouvindo esse podcast... Aprendam a cometer erros. Então, sabe? Ah, vai se ferrar, Gustavo. Porque a minha dica pro Nele passado é arrisque, cara. Não tenha medo de arriscar. Arrisque. Sabe? Mas Nele, tu falou que a gente é meio parecido. É isso aí, então, galera. Esse foi o podcast dessa semana. Espero que vocês tenham amado, curtido, gostado. Que acessem lá o nosso canal. Confiram aí o nosso site, que tá minado de conteúdo. E aí vai ter cada vez mais... Porque esse é o nosso projeto dos Nacionais. Games e vida e zoeira e tudo mais. Confiram youtube.com/NASADub. Confiram também o podcast do Gui. Gui? Olha aí, ó. É Ucrania Cast. Isso aí. Procurar um pouquinho de história, diversão, filmes principalmente, quadrinhos. O Gui é formado em história, sabe muito. Tem o Ângelo também, grande parceiro. Os dois, cara, tem uma mente assim... aberta e brilhante. Vocês têm certeza que vocês vão aprender muito com esses caras e eu provavelmente vou acabar participando em algum podcast deles lá. Certo. Então é isso. Até mais, internet. Fique em paz. Falou. É isso aí. Tchau. Você curtiu este podcast? Então ajude o Nacionais a mantê-lo vivo. Você pode compartilhar ele ou nos ajudar em nossa campanha de financiamento coletivo. Nosso conteúdo fica ainda mais épico com a sua ajuda.